23ª edição de Notícias do Outro Mundo. Este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 28º dia deste mês de junho, vamos viajar até Wimbledon, Inglaterra. Na quinta-feira, terminou o jogo mais longo de sempre da história do ténis. A partida entre o norte-americano John Isner e o francês Nicolas Mahut, a contar para a primeira ronda do torneio de Wimbledon, no terceiro Grand Slam da temporada, havia começado 2 dias antes, na terça-feira. Foi interrompido por 2 vezes, terça e quarta, devido à falta de iluminação, e quando já levava 11 horas e 5 minutos de duração, o jogo chegou ao fim, com Isner a quebrar o serviço de Mahut. Até aqui, os dois jogadores tinham ganho cada um 2 sets. No quinto, o empate foi desfeito com o resultado de 70-68. Algo que só é possível porque em Wimbledon, o quinto parcial só termina quando um dos jogadores consegue 2 jogos de vantagem. O sistema de pontuação está já a ser questionado novamente por diversos comentadores. O jogo, portanto, terminou com os parciais simples de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 e 70-68. Só o último set prolongou-se por 8 horas e 11 minutos. A duração de 11 horas e 5 minutos, no total, superou de longe as 6 horas e 33 minutos da vitória do francês Fabrice Santoro sobre o compatriota Arnaud Clément por 6-4, 6-3, 6-7, 2-6 e 16-14 em Roland Garros em 2004, naquele que era até hoje o jogo mais longo. Consequentemente, foi também batido o recorde do confronto mais longo da história de Wimbledon, a final de 2008 entre Rafael Nadal e Roger Federer, vencida pelo espanhol em 4 horas e 48 minutos. O jogo entre Isner e Mahut também foi a partida com o maior número de jogos, superando a vitória de Pancho González sobre Charles Passarel, também em Wimbledon, que teve 112. Outro recorde batido neste encontro foi o número de ases numa única partida. Isner somou 112, Mahut 103. Vamos ouvir os 2 últimos pontos desta partida histórica. Oh, he got it. A shot. Hello. No dia seguinte, Isner voltou aos campos britânicos, mas obviamente desgastado, perdeu muito rapidamente contra o holandês Timo da Bakker em 3 parciais e desta vez em apenas 1 hora e 14 minutos. Entretanto, quem deixou de imediato o seu comentário sobre este jogo foi o antigo campeão John McEnroe. O norte-americano disse que o facto do desafio não ter decorrido no corte central do Wimbledon foi até bastante positivo. O jogo decorreu no corte número 18. É que a Rainha de Inglaterra esteve de visita ao torneio naquele dia. Assistiu a partidas no corte central. McEnroe lembrou, portanto, que para Mahut e Isner foi bom que não tivessem de fazer a vénia à Rainha. Caso contrário, não se levantavam. McEnroe aconselhou mesmo a organização a ter médicos por perto dos atletas. A certa altura pensei que o Isner estava a delirar e fiquei preocupado com a sua saúde, disse o ex-jogador. McEnroe acrescentou: como é possível eles ainda andarem? Eu estive sentado ao lado da mãe do Isner e ela ia tendo um infarto. Pobres rapazes. As casas de apostas inglesas apostavam até, um dia antes do final, que o árbitro Mohamed Layani ia adormecer durante o encontro. John Isner, depois de ter sido eliminado por Davakar, revelou que a final não vai jogar no torneio de pares como estava previsto e disse que agora vai entrar de férias nos Estados Unidos, seu país natal. Pretende dedicar-se à pesca, seguir os jogos do Mundial de Futebol e fazer muitas outras coisas. Tudo menos ténis, garantiu. Pudera. De resto, está tudo como antes.